de boa noite. Eu sou o Fabrício Barros, estou aqui com Lucas e com o Thiago. Estamos aqui para mais um Catadores e Relíquias. E hoje, galerinha, estamos aqui. É, galerinha, para, não dê risada do meu galerinha. Você ri do meu pai planeta? Não, eu não dou risada. Eu falo, olha que ofensa, que calúnia, que difamação. Mas estamos aqui hoje para fazer indicações de jogos para vocês. Jogos que já acabamos e jogos que queremos muito. Queremos muito ter em nossos Steams, consoles, o quanto tipo quiser. Na torradeira, dependendo. Calculadora. Do calculadora. Baitíbia. Olha essa cutucada. Eu vi essa cutucada. Eu falei que roda na calculadora, não que não é bom. Eu falei que não era bom. Olha essa cutucada. Mas é isso, pessoal. Estou aqui nesse trio maravilhoso, wonderful. Só que daqui a pouco, depois, nossos... Detalhe, Thiago é novo aqui. Então sejam bonzinhos com ele. Sejam gentis. Por favor. Então isso, agora depois, nossos recados, jovens. Recadinhos? Recados. Manda um beijo pra mamãe. Estamos aqui em nossos recados. E o recado aqui, eu tenho que passar um recado. Ninguém quer dar recado, ninguém dá um abraço pra pai, mamãe, pra Xuxa, ninguém quer nada dessa bagaça aqui. Então eu falarei, eu estarei no Age Campinas dia 30 de julho. Se você está ouvindo isso no dia do lançamento desse podcast, eu estarei lá, dá um oi pra mim, me dá um chute na costa, voadora, faz qualquer coisa, me chama atenção. Eu estarei lá, eu quero fazer umas matérias, gravar coisas, tirar foto pro povo, vai ser muito maneiro. Por isso até, ó, onde que casou esse tema? Indicação de jogo, evento que vai ter joguinho. O Luke tá com uma cara tipo que, meu... Pergunta a sorte, né? muito. Mas é isso mesmo, jovens. Dia 30 de julho. 30 de julho? 30 de julho. É isso mesmo que eu conferi agora no meu calendário pessoal de mim mesmo, que eu não tenho nenhum calendário aqui na minha frente. Eu sei, eu tô enrolando, né? Eu sei disso. Desculpa. Uhum, tá. Desculpem, pessoas. Mas é isso. Saímos lá. Dei um oi, um joia. Como eu falei, uma voadora na costa. Qualquer coisa. Mas vamos lá falar com a gente. Vamos falar com os desenvolvedores de jogos também. Isso é muito maneiro. Isso é um baita canal pra você conhecer sobre jogos, conhecer sobre como são feitos e quão trabalhoso isso é. Não é só ficar batendo teclinha, colocando desenho na tela. É bem mais complicado, é bem mais... Tem muita paixão envolvida. Tem mais 01 do que você imagina aí. Ó, ainda uma propaganda pro programa do Thiago Neifert no Globo. 01. Ah. 10, então. Ah, agora já não é mais, que pena. Perdeu, Thiago Neifert. Só patrocínio foda dos catadores, cara. É isso, jovens. Vamos para nosso podcast. Oi, criançada! Mas olha só, estamos de volta ao podcast. Ao toque de quatro já vai, nós vai, vai, vai. Qualquer vez que fala já vai. Voltamos aqui nos nossos recados. E quem começa? Fala, Guiado. Você mesmo. Fala, Guiado. Ele tá perguntando, mas sabe que é ele que vai começar. Só pra dar aquele roleplay, cara. Às vezes você, nossa, não é que só... você queria jogar bola pra outra pessoa mesmo. Também. Tá bom, vai. Vamos começar. Primeiro jogo que eu acabei recentemente, que é o Shantae and Pirate's Curse. Ou Shantae e o Maldição dos Piratas. Shantae é do 3DS, é um jogo que é continuação de jogos, acho que do... Eu não lembro se é do Super Nintendo, se é Nintendinho. É um console antigo. Mas também tem pra Steam. Tem pra Steam também. Tem o Half Genie e Half Hero. Esse, se não me engano, tem também. O Pirate's Curse também tem na Steam? Se não me engano, sim. Cara, que maneiro. Eu joguei no 3DS, consegui recentemente. Muito obrigado pelo 3DS, pessoa. E ele é muito gostoso, né? É um jogo de plataforma. Eu posso dizer até um pouco Metroidvania, porque você consegue habilidades. E essas habilidades são usadas em todos os lugares, desde o começo do jogo até o final. Você vai pegando habilidades, volta para um começo do jogo, consegue alcançar um novo lugar, consegue alcançar novas coisas, novos bônus. E ele é muito interessante, ele é muito bonito. Eu achei muito... Pro 3DS eu achei muito bonito. Eu só não entendo como que alguém fica parado fazendo uma... Eu coloco no post, eu coloco como a Shantae fica. Eu falo, ninguém consegue ficar desse jeito. É balançando os bracinhos, mas não é um balanço, tipo, balançar normal. É fica assim. É, ele tá fazendo um gesto que mais ninguém vai ver. Aí, eu vou mostrar pra vocês na imagem, no gifzinho. Aí você agora vai ver. Sim. Aí você vai entender, viu, mano, não tem como alguém ficar assim, alegre, todo dia. E o legal é que, tipo, ela ataca com o cabelo. Isso é muito maneiro. Ela, tipo, funciona como um chicotinho. Interessante. É, tipo, cara, ela é uma dançarina que usa o cabelo como chicote. Esqueci. É a Sindel do Mortal Kombat que ataca o cabelo também? Ela ataca o cabelo também. Cara, olha que maneiro. Pra você ter uma ideia, o upgrade pra você pra aumentar o dano é shampoo, pra aumentar a velocidade é creme. Juro pra você, é isso, cara. Devia ter um anti-queda também. Cara, e eu achei muito legal, ela é muito colorida. Pra recuperar a vida, você usa shampoo, reparação total. Nossa, viado, não, meu Deus do céu. Que isso? O que mais, cara? As músicas são muito gostosas. Chefes, eu achei... Eu que não jogo, sou um mega ultra jogador, hardcore, mega blaster. Eu achei fáceis os chefes. Se você pega o padrão que eles têm, acabou. Passa eles em 2 minutos. Não, acho que todos os jogos são assim. Quando você pega o padrão do boss, fica fácil. Nossa, fica muito, muito, muito. Você vê uma vez, ah, tá, ele faz isso. Principalmente Metroidvania, né? Que sempre Maria tem uns estilos assim. E meio que você sempre vai chegar no chefe, vai dar uma morrida pra ele. Fala, opa, ele faz isso. Então agora eu vou fazer isso. Um lado ruim do Metroidvania é como você tem libertado, tipo, áreas diferentes. Se você vai pra uma área e pega um item muito forte e volta no começo e tenta inventar esse boss, mas você mata ele com muita facilidade. Muita facilidade, isso mesmo. É, mas isso que é legal do Metroidvania, porque, tipo, você pode ou ficar muito forte de começo ou ficar no nível normal, né? Daí ele não tem desequilíbrio, não no, tem desequilíbrio. Na força, né? Você pega um item que aparentemente é muito forte, só que você consegue enfrentar todo mundo e ainda cria um pouquinho de desafio lá pro final. O começo, realmente, como o Luke falou, você passa moendo a galera. Só que depois também, quando chega no final, ainda tá equivalente. O chefe final mesmo, eu demorei e eu gostei porque eu fui aprendendo como lidar com o chefe, como eu... E foi um problema pra mim, pessoalmente, porque eu não tinha itens de cura no final. Eu falei, pô, até descobri que eu podia sair daquela área do chefe e voltar pra pegar item de cura. Eu falei, ah, que nego burro. Como eu tenho raiva de mim mesmo. Eu me senti muito burro nessa hora. Eu falei, mano, ficou incrivelmente burro. Aí eu voltei, peguei item de cura, falei, maluco, agora eu vou arrebentar geral. Morri 2 segundos depois. Aí, muito foda, muito foda. Mas eu gostei de me ver aprendendo como derrotar o chefe, como passar das partes, como encontrar bônus. E eu vi que eu tava conseguindo por mim mesmo, saca? Eu achei muito maneiro isso. Então é isso, Shantae in Parts Curse. Essa é a minha primeira indicação desse podcast maravilhoso, wonderful. É o próximo. Sou eu, amiguinhos. O Lucas. Nossa, ficou uma bosta isso, desculpa. Eu não vou mais fazer isso. Essa é a versão do Luke. É o seu Luke no mundo invertido do Stranger Things. Bom, o primeiro jogo que eu vou falar é Salt and Sanctuary. Ou traduzindo Santuários e Sal. Mano. É a mesma coisa, só que... Esse tá pegando aquelas pegadas que estão vindo hoje em dia de jogos difíceis, que foi inspirado por Dark Souls, vamos tacar bem assim. Só que ele é 2D. Uhum. Ou pode se falar que é num 2.5D? Não chega. Não chega, né? Não chega. Teve um Mega Man feito por fã que tinha o 2.5D bem representado. É pirata, gente. Não, acho que hoje já não tem nem onde baixar. Sempre se acha. Ah, cara, tem isso muito no fundo. Mas continua, por favor. Então, ele é bem igual o Dark Souls mesmo. Você tem uma gama de builds pra você fazer. Uhum. É no Metroidvania com RPG. Você pode ser um mago, você pode ser um quê? Guerreiro de espada grande. Você pode ser um guerreiro de espada curta. Você pode ser um assassino. Cara, você pode ser um cozinheiro, cara. Sim! Você pode ser um pobre. Tem uma tradução que eu vi muito boa, tipo, você pode ser um pobre. Pobre. Você não começa com bom, nada. Cara, achei muito bom. Seja pobre. Tá? Legal que, primeira vez que você vai jogar essa porra, você tá no navio. E esse navio tá sobre ataque. Você chega no deck do navio, só tem um Cthulhu lá na frente pra você inventar. Mano, nada só... demais. É muito difícil. E pode dizer, depois de muito tempo vendo coisas, dá pra matar o filho de uma égua, velho. Eu sou um desses que matou. Matou. Você tem o primeiro chefe que aparece, dá pra você matar, mas é muito chato. É muito caro. Um hit e você morre. É igual Dark Souls 1, né? Porque você entra no castelo, aparece aquele boss destruindo tudo, aquela área lá, e quem nunca jogou aquele jogo não consegue passar, não sabe que jeito que é. Cadê? O que eu faço no seu lugar? Só, mano, é muito absurdo. É foda. Mas tem um detalhe, que nem a recomendação do Pinta. Se você pega o patrão de ataque dos boys, não se torna um jogo tão difícil. Ah, ele vai ficar difícil, porque se você bobear o hit dos mobs, de todos, vira muita vida. Uhum. Isso que torna difícil. Mas se você pega o ritmo dos boys, essas coisas, não se torna tão difícil. Lógico, dependendo da classe que você fizer. Se você fizer um mago, você vai apanhar mais que um guerreiro de armadura pesada. Que a armadura pesada tem mais defesa que a armadura leve. Eu acho interessante porque é muito de você ter aprendizado tanto Demon Souls, Dark Souls, o próprio Sotens Sanctuary. Todos eles, eu consigo compreender com o Salt, porque as pessoas gostam do Demon Souls, do Dark Souls, do qualquer outro jogo, Souls. Sim, porque não é aquele jogo dado pra você, aperta X pra você pular. É, ah, você querendo pular, tudo bem, iremos voltar pra você tentar de novo. Não, cara, não. Vai lá, e você caiu de um puta lugar, perdeu vida e perdeu o sal e não é usado como experiência no jogo. Assim. É como se fosse as almas do Dark Souls. Sim. E entende. É assim, fazendo um comparativo. E, cara, e acontece de você perder num pulo errado, e, cai de muito alto, perdeu 2 trilhões de sal. Não, não tem esse número. Mas, tipo, é muito sal. E, você fala, droga, mas você tá no segundo seguinte correndo pra pegar o sal onde caiu. Aí você cai no mesmo lugar e perde tudo. É incrível, cara. É muito bom. Aí eu consegui compreender mais sobre o gosto das pessoas que gostam de Dark Souls, de Demon's Souls e outros jogos assim. Ah, e falando, como eu falei, ele é um Metroidvania. Tem vários caminhos pra você seguir. Ele não é simples, é só reta. Você pode ir num boss, depois você ir em outro, vai de você. O mapa é grande, cara. O mapa é bem grande, bem vasto. Sim, é bem fácil. As builds, a árvore de skill dele é bem grande. Você vai liberando habilidades. Eu achei uma das melhores árvores de skills de jogos. Eu coloco o primeiro lugar do Final Fantasy X, depois desse. Sim, que tipo assim, pra você pegar tipo habilidade espada nível 5, você tem tipo esferas que você consegue com seu upa. Pra você conseguir colocar essa skill de espada nível 5, você tem que ter 5 níveis dessas skillzinhas. Ou seja, cheguei no nível 5 e coloquei um ali. Bom, já era. Eu completei a evolução, né, é meio, vamos dizer assim, sofrida, mas vale a pena. Quando você chega no topo, ele fica muito legal, cara. Sim, e é legal que tem, igual no Dark Souls também, eu vou comparar bastante porque é referência. Tem uma poeta pegada, sabe? Você mata um chefe, você vai pegar a alma dele. Vamos colocar assim, a alma. Ou ele vai tropar, tipo, orelha. É, alguma coisa relativa ao chefe. E isso, você pode fazer armas também. Você tem um alquimista que vai permitir você fazer armas diferentes. Legal não saber disso. Né? É muito maneiro. Sim. Putz, é muito maneiro, cara. Que lembra, tem coisa que eu nunca tentei jogar. Eu nunca tentei jogar com chicote, não sei como que é jogabilidade. E arma também. Tem a variedade de armas desse jogo é muito grande, cara. Sim. Aí tem arco, tem besta, tem revólver. Tem garfo? Não tem? Não tem com garfo? É lança mesmo. O garfo é como se fosse a lança. Ah, sim. Aí tem alabastas, tem foices. Foice? Mano. Machado. Insano. Pequeno, machado grande. Eu joguei um pouco esse jogo. Eu joguei com um ladrãozinho e duas adaguinhas. Tem escudos também, apesar de eu nunca jogar com escudo. Nossa, e, pegar o time de defender, bater, dar o time certo de dar porrada também é muito interessante. Você aprender tudo isso é muito gostoso. Eu gostei mais de jogar com a esquiva da soladinha do que com um escudo com segurar. Escudo. E foi um jogo que eu não vi bugs. Cara, eu também não vi nada que isso daqui me irrita, esse negócio do... Bom, essa foi minha primeira recomendação, agora iremos passar para o Thiaguinho. Ô, Thiaguinho! Você é Thiaguinho! Oh! Bom, meu nome é Thiago. Delícia! E gostoso! É pra ter de fundo. E o jogo que eu recomendo pra vocês chama Hold Survivor. Chama Hold Survivor. Quem gosta de RPG e gosta de uma pegada também de estilo Resident Evil, Apocalipse Zumbi, é muito interessante porque o jogo ele se passa em ilhas. Certo. Que você é levado pra essa ilha e essa ilha tá infestada de zumbis. Uhum. E você tem que ir montando armas com o que você acha pra tentar descobrir o porquê te levaram lá. Certo. E tentar sair da ilha. Essa é a história. O cenário geral não é um clássico, o mundo inteiro está infestado. Não. Alguém tirou você do seu lugar comum, jogou você lá, e você agora tem que sobreviver. Tem que sobreviver na ilha. E passa dias, passa noites, você tem que comer, dormir, você tem que dormir. Beber água. Eu não, eu vi muito pouco sobre ele. Acho que um ou outro amigo que eu vi jogando, só que tipo, tá, legal. Eu nunca me peguei vou prestar atenção, o que o cara tá fazendo, saca? Eu vindo assim, achei bem maneiro, achei bem maneiro. E é interessante, porque tem alguns chefes, você vai chegando da metade pra frente do jogo, uhum. Você tem que ficar prestando atenção na onde que você tá andando pra ver se não vem nenhum chefe, porque como é um mapa meio aberto, uhum. E a sobrevivência é pura, porque, tipo, você tem que caçar, você tem que comer e tentar fugir dos zumbis. E tem horas que vem hordas de zumbis, é muito interessante mesmo, e as armas que você vai criando também é bem legal, bem interessante. Eu acho que a única coisa que não pode chamar muita atenção das pessoas, que nem todos gostam, é o modo de visão, que é visão isométrica, que é de cima, certo? É meio que assim, tipo diagonal. Diagonal, isso. Em diagonal do personagem. Assim. Mas pra cima. É terceira pessoa isométrica, pega ela em cima. Sim. Mas... eu acho que isso é o único ponto que pode não atrair as pessoas, que não é muitas pessoas que gostam de câmera assim. Mas quem é que gosta assim de câmera mais de perto? Já tem na Steam também o Road Survivor pra a terceira pessoa. Pelo que eu vi, é como se fosse a câmera meio estilo Resident Evil 4. Olha que legal. É meio parecido. Sobre os ombros, digamos. Assim, tem sobre os ombros do personagem. Se eu não me engano, é assim. Eu posso estar falando errado, mas se eu não me engano, é assim, pelo pouco que eu vi. Ah, nossa, que da hora. Eu comprei o Road Survivor 1, comprei a expansão, comprei esse daí. O Road Survivor 2 também, que já é numa cidade que também que tá infestado de zumbi já. É uma coisa mais assim, Resident Evil mesmo, né? Uhum. Que é referência, né? Sim. Foi referência, não é? Foi referência, é. E tem um pouco de referência do Left 4 Dead. Alguns zumbis. Sim, tem um que me lembra muito o tanque. Caramba, olha que maneiro, cara. O Left 4 Dead é um que já virou clássico, né? Sim. Bom, maneiro. Esse Road to Survive é porque eu vi alguma coisa de um narrador. Isso eu lembro bem por cima. Tem um narrador que tá falando coisas pra você. Tem isso aí? Sim. É o cara que te ensina a sobrevivência, certo? Isso, é o cara que começa te ensinando como sobreviver. Ah, até que isso é uma coisa que marcou muito, tipo, ter o cara falando, você pode fazer isso, com a voz de narrador. E até engraçadinho o jeito que ele chega assim do começo, ele chega, sabe, meio que fazendo graça pra você e ensinando você a sobreviver. É bem legal mesmo o jogo, eu recomendo muito, foi uma pena que eu cheguei na parte final do jogo e não zerei ele. Não porque eu não consegui. Por causa de tempo mesmo, não terminei o jogo. Acontece, sim. Mas o meu save tá lá só esperando pra mim zerar o jogo. Que maneiro. Cara. Eu posso usar spoiler como que é o final. Nossa! Muito legal. Vocês não estão vendo minha pose, o poderoso chefe é o aqui batendo os dedinhos. Bom, essa é a minha recomendação, Road Survivor. Então é isso, esse fecha nosso primeiro bloco de indicações de jogos. Então nós vamos agora para o nosso segundo bloco. Partiu o segundo bloco do nosso podcast aqui com o nosso amigo Thiago. Detalhe, agora é jogos que não temos, mas que queremos e vamos recomendar também. Porque nós somos assim. Yeah! A gente passa vontade e faz vocês passarem junto. Isso, é a melhor coisa. Passou o nome do podcast. Passou vontade e você também. Nossa, que da hora. Thiago, por favor. Então, um jogo que eu queria, né, tá na minha lista de desejos aqui da Steam, é o Lego Harry Potter. De todos os anos, né? Porque eu não conhecia Harry Potter até o final do ano passado. E comecei a ler os livros, comecei a gostar demais. Como eu sempre gostei do jogo de Lego, uhum. Que eu acho que é bem interessante os puzzles que tem, bem divertidos. E segue, né, a história, né? E eu acho maneiro isso. Ele segue a história da franquia que ele tá mexendo, só que é do modo criativo e é bem gostosinho de você ver, sabe? Você dá risada com as piadinhas que eles fazem. Eu aqui que eu não gosto de jogo de Lego. Você tem sorte que você gosta de Symphony of the Night. Não, outro pá! Aí meu outro. Ei, Lego, não. Mas se sai um Lego Castlevania assim. Eu me nego a jogar do mesmo jeito, ó. Porra, massa, hein, ó. Imagina o Leguinho de Nebrina. Quadradinho, né? Você mata, mano. Morceguinho. Nossa, pior que eu tô imaginando. Eu imaginei também. Então, eu joguei do Lego Star Wars, que é uma franquia que eu também sou apaixonado. Lego Senhor dos Anéis, que é outro também que é muito bom. E eu gostei muito da mecânica, do jeito que eles tratam os personagens e tal, como Pinta disse. Fazem umas piadinhas que eles são muito boas, cara. E, tipo, às vezes você vê que ela é feita, é uma piada que é feita pra criança. Uma criança vai pegar, vai ver aqui e não vai dar risada. Mas você, como já tendo toda a experiência com a franquia, sendo mais velha, você dá risada do mesmo modo, porque né, é gostoso, não é uma piada que ela tá limitada. A criança, ela vem pra você também. Uma criança de 5 anos. É, ela não é piada bobinha, não, é uma piada que é inteligente. A criança vai dar risada porque é legalzinha, e você vai dar risada porque, meu, mas uma coisa que você falar, apesar de eu não gostar de Lego, eu acho isso legal. Ele é feito tanto pra criança, tanto pra tudo. Ele não está preso nisso. Ah, é só criança que joga. Não, tem adulto também gosta. Com certeza. Eu acho isso legal. Apesar de eu não gostar de jogo de Lego, eu acho isso um puta bagulho maneiro. Eu tenho Marvel Heroes. Marvel Heroes eu acho muito gostoso. E tem muito personagem pra desbloquear. E muita coisa pra fazer. É igual do Senhor dos Anéis. Do Star Wars. Acho que tem mais de 30 personagens pra você desbloquear. Nossa, e aí, essa sacadinha, tipo, ela já é manjada. Tipo, você tem que ter um personagem específico pra estar nessa primeira fase que você não acha esse filho de uma égua e só vai desbloquear lá no final. Você tem um replay gigantesco com isso. Você tem que desbloquear o cara lá no final, voltar na primeira fase. E mas isso não acaba ficando chato? Eu não faço isso pra estender o jogo? Eu não estendo o jogo e muita gente não faz isso. Eu já sou o idiota que faz. Eu sou o cara que chega, eu consegui desbloquear o Darth Vader bebezinho, agora sim. Isso me parece meio que uma desculpa pra estender o jogo. Ele é justamente uma mecânica, sim, se não for, quem acha que não? Pode. Mas eu acho também, eu dou toda razão pra você aqui, é uma mecânica pra você estender o jogo, pra ter um replay game não maior. Que não sejam permitidas, só não, uma... O jogo é legal, vale a gostoso, pena. É gostoso. É só uma questão que eu tinha que, como eu não jogo, porque eu não gosto, eu queria saber de vocês que jogam, pra saber o que vocês achavam. E geralmente essa ideia de vou fazer tudo no jogo, pra mim isso reforça pra mim isso. Eu ter que desbloquear um carinha lá no final, voltar na primeira fase e jogar com o Darth Vader bebezinho pra poder fazer um negócio pra pegar uma peça e, pô, acabei 100%. E eu queria ver como que o Lego, ele tá tratando Harry Potter, porque sim, Harry Potter tem as magias, tudo, mas... Ainda acho que deviam prender uma corda naquela florinha pra não sair voando. Nossa, como vale a pena, né? Como vale a pena? Um strapzinho, um negocinho pra prender aqui. É o que eu falo, gente. Sabe aquelas magias que tira da mão, você só solda pra outro. Ahá! Idiota! Tira agora! Aí a magia que o Harry usa direto nos livros, que é Expelliarmus, não vai funcionar nada. Expelliarmus! Vem cá! A paz aqui da Abra, filha da puta. Mano, é isso, acabou. Então essa minha recomendação é Harry Potter. Lego Harry Potter. Luxon. A minha recomendação vai ser Hollow Knight. Era um Metroidvania. Sim. Eu acho assim que deve ser. Deve ser. Salta, Metroidvania, Hollow Knight, até. E uma coisa que é assim, ele é de insetos. Você... E uma coisa que eu achei legal é que ele não conta a história pra você. Se você quiser saber, você tem que procurar pelo mapa e conversar com os NPCs que estão espalhados pelo mapa. E pra ter sentido toda a história. Sim, sabe? E eles vão te falando. Se você quiser passar vazado, sim, só pra falar com ninguém, mano, só pra ter, beleza, você pode. Ai, que massa. Isso também, eu acho que isso é explicado em Dark Souls, mesmo. Dark Souls é assim, ele não tá a história pra você. Você tem que ir conversando com os NPC pra você entender a história do mundo. Então, o mundo tem uma história, mas você quer saber a história do mundo? Procura, eu não vou tentar ter mão beijada. Você quer só bater em bichos e morrer pra porra? Aí você vai correr pra porra. É isso, velho. E como todo Metroidvania, você vai liberando habilidades: puro duplo, wall jump, sim, ataque mais forte, ou esse tipo de coisinhas. Eu vi eles no. Eu vi Hollow Knight, eu vi no canal Nautilus, que você, sim, me recomendou. Você falou, meu. Eu acho um canal muito bom. Tá aqui, vai estar na descrição o link do canal, que eu acho também excelente. Os caras falam muito bem. Recomendam sobre jogos muito bons. São sensacional. E o Hollow Knight pra mim é muito bonito. Eu não vi muito sobre mecânica, porque eu vi mais o trailer e vi o vídeo do Nautilus, que também é meio baseado no trailer e nos trailers que tem disponíveis na Steam. Eu achei muito legal. Muito legal mesmo. Os trailers que tá a impressão que os controles são. Você tem uma resposta e controle muito boas também. Sim. Não sei se é só pelo trailer, não tem que pegar pra jogar, mas pelo que tá a impressão, é isso. De mapa aqui, pelos trailers que a gente, que eu tô vendo aqui, é gigante, muito grande. Enorme. Isso que dá mais vontade de você jogar um jogo assim, porque, tipo, é o tempo que você vai gastar ali, pelo que a gente tá vendo aqui, é sensacional. Sim. O que é legal de Metroidvania também é aquilo, puta, eu não posso sair aqui agora, pra onde eu vou? O mapa é grande. Isso é muito massa. Você fala, puta, eu tentei ali e não consegui. Ah, é aqui. Isso que eu acho interessante do Metroidvania. E aquela, não necessariamente você tem que ir pra aquela parte. Pode ser outra parte que você não reparou no mapa. Sim. E aí um detalhe no cenário, você fala, meu, é esse o caminho. Eu não sabia que eu pensava nisso. Esse caminho é muito mais fácil que o outro que eu fiz. Tem criaturas mais fracas que o outro. Nos outros tem que estar 5 tapas. Aqui eu tô 1. E boa, saca? Isso é muito maneiro. E a temática de inseto combinou muito bem, cara. Sim, que não é uma coisa que você vê. Vê todo dia isso. Meu. Nossa, é muito maneiro. A trilha sonora, que o pouco que eu ouvi, é muito boa também. E a ideia de você ter tudo desenhadinho, tudo... Sim, a arte do jogo é muito bonita. Muito bonita, nossa. O jogo é muito bem feito para um jogo indie. E a história também parece ser uma das melhores também, né? Só sim, jogando aí pra gente saber. O básico que o perfil da Steam do jogo dá, ele já instiga um pouquinho. Você fala, opa. Aí você vai vendo outras coisinhas, como a gente falou, do Nautilus, que também fez uma baita resenha sobre o jogo. E aí dá mais instiga de ver. Falei, meu, tá lá no meu... Na minha lista de desejos também tá. Na minha não, porque eu não faço lista de desejos. Ah, ele é o cara que não tem desejos. Ele não deseja nada desse mundo. Não. É o cara. Sim. Eu sou um cara misterioso, você nunca vai saber o que eu quero. Nossa, que cara misterioso. Nada a ver, a frase pra voltar é: nossa, que cara misterioso. E mais alguma coisa, algum detalhe que você acha? Eu achei incrível mesmo. Eu também, como eu falei, eu também tenho menos isso de desejos. Desejos. É que é muito desejo, então desejos. Coisa que eu acho, pessoas que não gostam de Metroidvania, não adianta pegar que você não vai gostar. Eu pensei que você fala, pessoas que não gostam de Metroidvania não merecem viver. Assim é muito maneiro isso. Esse jogo é muito aquele, ou 880. Você gosta desse gênero, tá, você vai gostar demais. Se você não gosta, não adianta. Você poderia tentar se esforçar pra ver se você gosta. É, quem nunca jogou, que dê uma chance pra Metroidvania. Porque é assim, eu acho que Metroidvania é mais fácil você aprender a gostar do que um RPG tático. Sim. Ou por turno. Que se você não gosta desses dois, você nunca vai gostar. Mas Metroidvania você pode aprender a gostar. E se você nunca jogou nenhum, choque esse com o primeiro. Estilo de jogo em geral é isso, né? Você pode não gostar inicialmente, mas se você pegar um e se dedicar um pouquinho, provavelmente você gosta. Você começa a não, sei lá, assim, não abomino ele, mas tipo, meu respeito quem joga agora, sabe? Tipo, mas eu acho que isso não acontece porque RPG é por turno. Quem não gosta nunca vai gostar. Eu quero gostar, é isso, é verdade, fato. É isso, Luke, mais alguma coisa? Por enquanto só, aguarde os próximos, amiguinhos. O próximo, meu, é Super Hot. Nossa, eu ouço isso nas músicas, é muito bom, cara. Super Hot. Muito bom, cara. Nossa. Aquele bichinho vermelho. Super Hot, muita gente conhece, muita gente fala, mas isso tá manjado, mas eu não tenho ele ainda. Esse é o problema. O problema é esse, jovem, eu não tenho ele ainda. Tudo bem ser conhecido, o problema é que eu não tenho. Eu não tenho, enquanto eu não tiver, pra mim é hiper desconhecido. Já é. Cara, o interessante do Super Hot, quem não conhece o Super Hot, você é um carinha preto. E são cenários bem simplistas, eu não falo de pobre, ele é bem limpo, bem clean. Vamos tacar assim, e os personagens são como aqueles bonequinhos de palito, um pouquinho mais grossos. Tipo assim, vidro. Pensa numa textura de vidro, uma coisa assim. Aqui eu falei de palito, que eles lembram o formato. Formato humanoidezinho, sim. E você, toda vez que você se move, o tempo, no geral, se move. Toda vez que você... Enquanto você estiver parado, o nada se move. É em câmera lenta. Não, nada se move. Nada se move? Nada se move. E você meio que tem decisões a fazer pra onde eu vou agora que tá vindo uma bala na minha cara. Ou... Se eu jogar esse copo na cara do fulano e ele vai dropar essa arma que eu vou atirar no ciclano, que eu vou vir pra cá e fazer não sei o quê. Você pode, depois que você pega uma manha, você começa a ter ações muito gigantescas, saca? Começa a imaginar o que você vai fazer com o copo de vidro e tacar na cara do fulaninho lá no fundo, saca? Ou pegar a arma, atirar isso no... Isso compensa a simplicidade dos gráficos. Sim, o nível de estratégia que você... A cena em si, ela dura 20 segundos, 10 segundos até. E você demora uma hora. Se você ficar pensando muito muito, muito pra perfeição, é uma hora. É legal isso, esses jogos indies. Eles estão colocando você pra pensar. Diferente das indústrias grandes que fazem você só jogar reto. Sim. E fazem tudo por você. A variedade de ações que você tem é decidida pelo que tem disponível. Você tem que se virar. Isso é gostoso, isso é maneiro. Ah, às vezes o cara tá com uma arma. Você consegue desarmar o cara, bater nele, pegar, atirar no outro cara. E acabou a bala. A bala é muito escassa. Você pode jogar a arma que você tá na mão no terceiro cara. Tipo, mano, que negócio legal. Que negócio incrível. E aí, você, às vezes, como eu falei, você pensa quase uma hora em todas as cenas e tenta, retenta, retenta. Quando você acaba a fase, tem o que você fez. Não dá 10 segundos. Não dá meio minuto. O legal minuto, é que você deve pensar um puta bagulho foda, não consegue. Depois você faz de qualquer jeito e passa. Também, sabe? Tem muito disso. Eu tenho uma raiva quando isso acontece. Cara, é sensacional. É sensacional, cara. É muito gostoso. Pra mim, eu gosto muito dele. Ele é ação. Primeira pessoa. E é muito bom. Acho que... Som eu não lembro muito bem sobre o que como que é sons dele e tal. Eu acho que é mais simples pra você escutar o passo das pessoas. Pessoa, e pancadaria e tiro. Você tem que ter meio que noção espacial do que tá acontecendo com você. É como você. Se você estivesse jogando um Battlefield, de um código. Você tem que escutar o som ambiente. Só que você pode agora olhar pro filho de uma égua lá no fundo que vai atirar em você e você fala: você não vai atirar em mim. Ou você pode fazer que nem o Matrix. Vem em câmera lenta e você desvia. Ó, que bonito. Então, isso, pra metade mim... Metade dos turma mais nova não vai saber quem é Matrix. Nossa, que triste. Assista o Matrix com a recomendação de filme incluso aqui. Matrix. Primeiro, tá? 2, 3 não existe. Obrigado. Super Hot, pra mim, minha recomendação de jogo que eu não tenho, eu quero fazer vocês terem também... coceiras por esse jogo, que é muito bom. Eu tô coçando mesmo, cara. Então é isso. Isso dá nosso segundo bloquinho. Então vamos para o nosso... terceiro. Ah, moleque, que sai com... ah, meu Deus. É, fui pra escola. Dá um orgulho, né? O Capitão Planeta ensina bem. Começamos então o nosso terceiro bloquinho com o nosso amigo Lucas. Lukeson, filho de Luke. O meu recomendação, esse eu tenho e quero que vocês tenham também. Se chama Odalus, de Dark Cal. Ele é com uma indústria brasileira. É do Cal School. Ha! Não. Aí, desculpa a piada dele. Continua, senão vai ser... eu vou apanhar aqui. Vai, continua. Vai mesmo. Ô, louco, bicho. Ele vem de uma indústria brasileira. Ele puxa os jogos como inspiração o Castlevania do Nintendinho. Sim, né? Tem um estilo visual muito parecido. Jogabilidade também. Aqui, tá, mecânicas dele são muito legais também. Sim, a mecânica é muito boa. A história dele é boa. Não é que a história, raptar a princesa estranha vai salvar. Não, raptar seu filho e ele quer sacrificar ele pra um ritual satânico. Aí eu acho que é um baita... Mano, é um baita incentivo, mano. Não que salvar a princesa não seja um baita incentivo. Chega as pessoas, não, você é machista, você não quer salvar a princesa. Cara, eu quero. Mano, eu quero, vocês não estão entendendo como eu quero salvar uma princesa. É legal que assim, pelo mapas, tem caminhos alternativos. Lá você pode achar uma armadura mais forte, pode montar sua espada. É a Luke e os Metroidvania. É interessante porque é um, posso colocar assim, bem porcamente, tá? É um Castlevania com mecânicas mais avançadas. Mecânicas avançadas de jogabilidade, de evolução. Sim. É que você pega habilidades novas. Como no Castlevania você tem armas secundárias, se eu não me engano, você tem a lança e o machado. E se eu não me engano, tem mais um que eu não vou me lembrar agora qual que é. Cara, que massa. Então, é que assim, nós estamos falando, nós estamos vendo também. Pegamos aqui, nós vemos o Thiago, você sabe, mete brilhante, tá? Toca de fundo para ver. Aí ele coloca, tá colocando o trailer dos jogos. E a gente tá vendo aqui, tá alguma coisa. Pelo menos jogos que nós não temos. O que a gente tem, a gente já sabe. Ha! Pior que eu tô olhando os trailers, tô babando e não tô falando nada. Porque tem, os jogos são muito legais, cara. Porque realmente a gente fica meio tipo, eu também quero esse jogo. Ah, também quero. Nossa, que incrível. É muito maneiro. Esse, eu ouvi um pouco dele e pensei, puta, vou pegar. Eu soube que era de uma indústria brasileira. O jogo é muito bem feito. Falei, puta, agora eu tive com mais vontade de pegar ainda. Assim, eu tô... é só eu pegando, não vai mudar bosta nenhuma. é um incentivo que eu posso dar pra essa empresa brasileira que tá fazendo esse jogo. Que é muito maneiro, cara. É a Joy Masher, se não me engano. Isso, é? A Joy Masher. Joy Masher, cara. Até, né? Eu sei que nós estamos usando o podcast, indicação de indicar um podcast pra vocês. Overloader. Que fizeram um podcast com os caras do Joy Masher. Ouve lá, vai estar também link na descrição. Porque eu achei muito bom toda a história deles, todos os perrengues que passam aqui e ali. É muito interessante. E é incentivo para as pessoas ouvirem sobre o processo de desenvolvimento. Jogo. Sim, qual que é os perrengues, o que é, que não é. Opinião dos caras sobre a indústria de jogos. É muito interessante. Ouve porque lá você também. Piratear um jogo foda com eles. Sim. Não que eu nunca pirateei, longe disso. Mas agora que... Assim que eu penso, agora que eu não sou mais criança, que eu posso comprar o jogo? Pô, por que não, né, meu? E como a bebida influencia na criação do jogo? Ou o Sanac tem? Sério, sério. Bebida cara. É sempre ajudando nos jogos. É incrível. Minha indicação de jogo que eu tenho, cara, e que eu acho muito maneiro é Life is Strange. Ah, a vida é estranha. É mesmo, cara. Vai ter. Não sabe como a vida pode ser estranha, meu Deus. Ainda mais ter o Pinta com uma amiga. É. Você recomenda queijo para as pessoas assistirem? Não. Quando eu recomendasse queijo para as pessoas comerem, seria uma coisa saudável. Para elas verem, é coisa estranha. É, bem estranho. Entendeu? Como? O que estranho sabe como que é, Thiago? Sabe como que é? Como Life is Strange. Ah, moleque. Eu peço desculpa pelas piadas dele de novo. Ah, não, para, é muito maneiro. Mas o trailer, o primeiro episódio ainda está grátis na Steam. Eu achei muito, lembrei, eu vi isso agora no trailer, falei, nossa, ele tá grátis. Mas eu já tenho ele inteiro, eu já acabei ele. Acabei 3 vezes ele, porque eu queria saber como que funciona o jogo e funciona como. Eu conto a história da Max Caulfield, que é uma estudante que tá voltando pra cidade natal dela, digamos assim. Depois de algum tempo que ela foi pra Seattle, ela foi pra uma cidade grande e voltou. Tem um ponto da história, bem no comecinho, que ela tá indo pra Natal, sai da aula, vai pro banheiro, papapá. E no banheiro ela presencia um assassinato. Isso é normal do contentamento. Ah, putz. São Paulo, normal. Referências. Referências longe, nossa. Mas não é em São Paulo, mas é um problema. Então não é tão normal assim. Ah, então viu? E não é tão normal também quando ela... Não! Quando ela faz o não e coloca a mão pra frente assim. E ela volta pra sala dela, na dela. Ela começa, ela percebe que ela voltou no tempo, cara. Eu ia tomar muito refrigerante assim. Eu tomava refrigerante eternamente. Eu tomava, voltava no tempo, tomava de novo. E toda a ideia é que ela salva uma moça, que ela descobre mais pra frente que é amiga dela, mas estou falando dos dois, tá tudo no primeiro episódio, tipo, primeira não, meia hora de jogo. Não é spoiler. É tipo, então. Spoiler. Podia dar muito spoiler aqui e ferrar vocês. Lembrando que são 5 capítulos. 5 capítulos. E, cara, vale a pena ter o jogo na lista de desejo, se você tem um lista de desejo, ou se você zapear por aí, tipo, que nem o Luke faz, zapeia pela Steam, ó, tá na promoção. Pega ela, pega ela inteira. Ou quer só experimentar, ah, não gosto tanto do estilo do jogo. Pega o primeiro capítulo, tá de graça. Tá de graça. Voltando rapidão, toda a mecânica funciona em voltar no tempo para fazer novas escolhas em conversas, por exemplo, ou voltar no tempo para resolver puzzles, que os puzzles não é assim, tipo, mexe esse quadrado daqui, ponto A, ponto B. Não, são situações. Mas você pode voltar no tempo a hora que você quiser? Sim, só que existe um limite para essa volta no tempo. Existe as escolhas que você faz, há consequências ou não? Isso que eu queria saber, que eu não joguei. Tem consequências, só que ele meio que te guia uma hora assim pela mão. Ele precisa te guiar porque essa ideia de voltar no tempo é muito aberta. Então ele meio que vai fechando um pouco pra você. Ele dá liberdade pra você, só que ele vai não fechando. Não dá tanta liberdade. Sim, ele dá liberdade e não dá liberdade. E é o máximo que dá pra falar sem dar um spoiler, assim, sabe? Sem dar um pá! As consequências são pesadas ou não? A história mostra como que escolha causa escolha e reação. Causa e reação, escolha e reação. Tudo isso tem muito, muda muita coisa. Não às vezes pro mundo, mas com o contexto onde você tá. E vale a pena, sabe? Tipo, você falar com alguém ou não falar com alguém, você tá envolvido com uma situação com uma pessoa ou não, é muito legal. E tem aquelas coisas menos, que fazem menos coisas, tipo, fazer uma boa ação pra alguém, tipo, tirar alguém de ser alvo de uma bola de basquete. Você pode fazer ou não, e isso tecnicamente não influencia em nada. Só se você é uma pessoa legal ou não. Pessoa legal ou não. Só se você quer rir de alguém tomando uma bolada ou não. Exato, bem isso. Seria legal. Assim, eu não quero ser o cara, nossa, eu sou o cara bonzinho, mas eu, nessa situação, eu ajudei a pessoa em todas as situações que aconteceu. Né? Tipo, você já entendeu que são, sabe, uma só, são várias. com vários objetos vindo em direção da pessoa. Então o jogo é bem complexo. É complexo e pra mim eu penso que é mais simples também. Não tem batalha, não tem a treta, tipo, nossa, ação intensa como Walking Dead. Sim. Pensa que ele pega assim, ele é Walking Heavy Dead. Rain. Heavy Rain. Ele não tem ação intensa, ele é mais escolher ações, eu quero fazer isso. Não, eu volto, agora eu sei de uma informação. Que eu não sabia em 5 minutos atrás. E eu posso incluir essa informação na conversa agora e fazer outro caminho de conversa. É bem isso. E é contar a história de uma menina adolescente, cara. Ter um papel desse é muito interessante, porque é um outro tipo de exploração. Pra mim, pelo menos, saca? É porque você foi um menino adolescente. É, esse é o ponto. Mas poderia ter sido uma menina. Linda menina adolescente. Mas não sou. Mas você foi no jogo. Ah, já, moleque. Foi uma menina bem comportada, bem legal. Eu não pratiquei bullying nos amiguinhos. Nos amiguinhos, cara. Mas é muito bom. E eu espero muito. Vai sair um Life Strange novo. Que vai sair só... dois, né? É, vai que eu tô o mais. Vai sair o dois e um antes da história do um, se não me engano. É, vai falar da menina lá. Prequel. Esse eu tô esperando já. Já tá na minha lista de desejos também. E o dois eu tô meio assim. Porque eu acho que o final do um fecha bonitinho. E já é. Você acha que vai estragar o dois ou. Os caras têm que ter muita imaginação. É tipo Stranger Things 2, a segunda temporada. Eu não sei como os caras saem pela tangente e fazem uma boa história. Entendi. É isso, Stranger Things. Stranger Things não, cara. Porque é tudo Strange. Isso tudo... que dá você falar um monte de coisa em uma coisa só. É, o. Sai um Tech 98 aí. Um Tech. Oh, olha. Altas referências, altas referências. Essa foi pra você. Beijo, beijo. Então é isso, Life is Strange, minha indicação. Joguem, cara, muito bom. Bom, agora eu vou falar de um jogo que eu joguei e que eu gosto pra caramba, que é Dragon Age Origin. É um jogo de RPG, que é um... RPG é meu gênero favorito, não tem como não gostar de esse um bom RPG. Esse é um Action RPG, isso, esse é um Action RPG, porque ele se baseia em escolhas também. Ah, você tem que ter as escolhas que vai dirigir pra qual caminho que você vai andar. Se você vai ter alguém mais na sua parte, na sua party, ou se você não quer tal pessoa na party. É ele que tem, você pode ter uma coisa assim mais quente, amorosa, mais caliente, assim, já, tipo, ah, eu pensei nisso, tipo, tem esse, tem o... Mass Effect. Acho que, se não me engano, vocês são da mesma empresa. Posso estar falando merda, desculpa, amiguinhos, mas eu acho que é. Caramba, tem o... Ai, tem um do 3DS, que é da parte da Nintendo também, que também tem um negócio assim, saca? Pô. Que tem, você pode ter um relacionamentozinho, tal, pá. Relacionamentozinho, pá. Sim, e... Que coisa gostosa que eu tinha. E depende com quem que você se relaciona no jogo, muda também algumas coisas no final do jogo. A classe é de livre escolha do personagem principal ou é uma classe fixa? É uma classe de livre escolha. Você pode escolher, se eu não me engano, é 3 classes. Que é mago, guerreiro e arqueiro. Se eu não me engano. Ah, que maneiro. Porrada forever. foi o que eu fiz. Então, porque eu pensei, nossa, guerreiro, mago, arqueiro, certo? Eu pensei em arqueiro. Não tem um ladrãozinho que é rápido, mas o arqueiro é rápido. Eu gosto muito de personagens que são rápidos. Você nunca usou uma escrivaninha pra maiar na cabeça de alguém. Eu não sou guerreiro. Esse é o ponto. Eu não sou guerreiro, jovem. Eu chego e fico assim, tchum, tchum, tchum. Acabou a flecha. Aí clash algum arco. Acabou o arco. Vou pra casa agora tomar café. Mano, é isso, arqueiro Nutella. E o jogo tem traições, novas amizades. Isso eu achei, mano. Tipo, tem. Vou fazer, repetindo a pergunta que o Luke fez. Escolhas influenciam, não só a final, mas tipo, influenciam toda a trama. A história do jogo em geral. Influencia. Influencia. Que massa, cara. Que massa. É que me vem na mesa. É como se você estivesse jogando um RPG de mesa, só que no computador. Tá. Sim. Logo na primeira cena você já tem escolhas pra fazer. Isso que, tipo, você já vai se direcionando. Eles dão um caminho, mas você pode escolher outros do jeito que você quiser. Você pode, e esses caminhos também que você segue pode mudar a personalidade do seu personagem e tal. Nossa. É interessante pra caramba. Que legal. E até relacionamento, e não o amoroso, mas tipo, relacionamento entre pessoas do grupo também pode mudar com escolhas. Sim, com certeza. Uhum. Teve até um caso que eu, já na parte final do jogo, eu falei uma frase pra um companheiro meu de party e ele foi embora da party. Não quero mais. Não quero mais. Eu achei, não quero mais. Achei. E isso que achei interessante, que qualquer situação que perdeu você coloca, um game da parte, você achou interessante? É claro. Não, cara, vê só, é tão frágil essa ideia que... Não a ideia em si, como eu quero dizer... Tão frágil esse relacionamento que o cara falou uma coisa, o cara não curtiu, o cara já vazou, entendeu? Sim. Ah, mano, tipo, o cara não era parça, velho. O cara não era parça. Daí você fica pensando, puta, fodeu, o que que eu vou falar pra não afetar meu... Não afetar isso, meu grupo. Isso é muito interessante. Fica pensando, tipo, você fica muito ligado na história e como você vai reagir às coisas que vão acontecer. E os gráficos são excelentes. Os dragões que aparecem nesse jogo são perfeitos. Eu achei são muito dragões, legal. Dragões ou Weaver? Dragões. Olha lá. Porque virou uma moto atacar o Weaver como dragão. Olha lá, ó. É um dragão mesmo. Vocês não estão enxergando, né? Tá afundando. É porque ele vai para a foto depois. Olha lá o dragão. Olha lá, o dragão. Os três caras parados, né? É. Tipo, um dragão. Que legal. E tipo, aí, ah tá. Ninguém tá vendo. É, não, porque eu pergunto que tem muitas pessoas sacando, que nem o Scar. Uhum. Não há dragões lá. Há o Weavers. Mas eles vendem como dragões. E muitas pessoas que não conhecem história medieval, entre outras, acham que aquilo é o dragão. Então, na minha cabeça é dragão, pô. Não. Não. É, existem vários gêneros de dragões. O Weaver é um dragão, só que uma categoria abaixo. É muito mais fraco que um dragão normal. Você tá zoando, os caras, os bichos não soltam pra porra. Que os dragões normais, eles têm quatro patas e duas asas na costa. O Weaver, que é o do Skyrim, a asa é ligada com as suas patas da frente. Tá. Nossa, tem isso. Esse detalhe já muda. Sim, muita muda. Coisa, cara. Legal. Isso não categoriza ele como um dragão. Nossa, que legal. Por isso que eu pergunto, que agora muitos jogos estão tacando, vendendo Weavers como dragões. Isso confunde muitas pessoas. Cara, que massa. Não tinha me ligado nesse detalhe. Pra mim é tudo meio que é família, né? Pá. Não. Sim, é família, mas é uma parte... São primos distantes. É um dragão também, mas não um dragão normal, certo? Uhum. Não é como fundacar um dragão ancião com um dragão normal. Ah, isso daí, né? Tá tudo bem. Então, entendi. Essas definições, cara. Mano. Então, tem mais algum detalhe que você acha interessante no... Não, só esse mesmo. Eu acho a jogabilidade do Dragon Age muito boa. O Dragonage? Aí, pra quem não gosta de RPG, esse vale a pena tentar jogar. Porque, como eu falei, é um action RPG. Uhum. Você não vai ficar preso naquele negócio que muitas pessoas não gostam, que eu amo. RPG por turno. Tá certo? Mas é isso aí. Minha recomendação, Dragon Age Origins. Menino inglesudo. Inglesero. Moleque piscolhido. Então é isso, nós vamos agora para nossa quarta? Yes, sir. Quarto bloco de recommendations, jovens. Então é isso, meu amigo Thiago. Fale para nós, conosco, nós. Que... Conosco, falando para nós, conosco. Que joguinho você não tem que fazer que os povos, os people... Sinta a vontade como você sente de ter. Esse jogo. Nessa promoção que teve da Summer Sale. Eu pensei que nos treinos de filme, neste verão. Nessa mesma tarde. esse jogo... Chorei lágrimas de sangue por não ter comprado esse jogo. A tristeza é famosa, cara. Esse dá uma tristeza errada, bicho. Sim. Mid-Earth é Shadow of Mother. Ele podia só fazer falar de Shadow of Mother que todo mundo ia saber. Né, não quis traduzir. Ó, Terra-média, Sombras de Mordor. Um jogo inspirado em Senhor dos Anéis, na história do Senhor dos Anéis. Pois é. No mundo, Senhor dos Anéis. Acontece. É Aragorn, não é? Não. Parece muito Aragorn. E é um dos personagens favoritos meus do Senhor dos Anéis. Eu achei gráfico, história desse jogo muito boa, velho. Só a ideia do Nemesis. Que é baita sacada. Você pode enfrentar um cara específico, um chefe de grupo ali. Se você for derrotado por Ener, Ener ganha prestígio e aumenta o nível dele. Sim. Na próxima vez que você vê Ener, ele tá mais forte. Ainda lembra que você apanhou dele. Mesma coisa, aos contrários, se você derrotar. Se você derrotar, você começa a ter prestígio negativo. Tipo, cara, a galera começa a ver você e quer caçar você ou tem medo de você. Meu, é muito amplo o que você pode fazer, saca? Eu também chorei um pouquinho por não ter conseguido. É, todo mundo, né? Porque você é fetal. Na verdade, não. Todo mundo ficou meio assim, né? Você fala, eu olhei, nossa, eu quero pegar. Bom, não sei que. Ah, que boa. É um jogo bom, é um jogo que tem muita coisa. Ainda mais agora que vai sair o segundo, eu queria saber como foi. É o primeiro. Sim. Dá uma coisa, aumenta a curiosidade de novo, né? Porque reaviva a chama da curiosidade. Do jogo. E eu tenho certeza que esse jogo vai estar barato no final do ano de novo. Acho que no Halloween já vai ficar barato. Sim, é um jogo que eu quero comprar muito, arrumar um PC. Que, eu... que é o mais importante, que é o mais importante. Jogar, assim. Tem um computador. Computador bom. Sim, um computador bom pra jogar um Shadow of Mordor, né? Computador delícia. É lindo, muito lindo esse jogo, cara. E é um jogo que eu, quando vi pela primeira vez, me apaixonei. Porque eu gosto muito de RPG, é o estilo do jogo. É você que joga Tibia no seu computador? Tibia não. E ele não vai rodar no seu computador que roda Tibia. Sem pegar outro computador. Uai, porque ó, às vezes o cara tem um PC de 30 mil reais e quer jogar Tibia. Nada impede. Nada impede. Uai. Ué, eu vi um cara com. A vida deve impedir. De alguma maneira. Não. O cara vai olhar o cara clicar pra Tibia e falar: não, você não vai fazer isso. Aí sei lá, o cachorro do cara caga. Tomado do cara, saca? Sei lá. Coisa do tipo. A vida fala: um não. Um grande exemplo aqui, seus, né? Que gasta milhões de reais pra jogar Minecraft no computador. Meu amigo, ele trabalha numa loja lá em São Paulo, na Santa Efigênia, que o cara gastou 15 mil reais pro filho dele jogar Minecraft. Viu? Fique claro. Então, fique claro. Eu já não gosto de Tibia. Eu não gosto de Tibia. Eu acho engraçadinho como os personagens são mostrados, porque parece que eu tô jogando numa geladeira. Sabe quando uma criança brinca numa geladeira? Cozima? Eu tenho a mesma visão. É de lado, de pé, e as pessoas, os bichinhos estão meio tortos pra mim. Eu falo, meu, eu tô brincando numa geladeira, na minha geladeira, com imãs de geladeira, com personagens. Não consigo ver mais que isso, saca? Olha, Brado, bom, você tiver uma calculadora, você pode jogar. Porque assim, é uma coisa também eu tenho que considerar. Muita gente que fala, que já falou, eu conheço gente que tem premium, tem conta premium de Tibia, tá bom? E que, meu, nossa, tem sistemas, Mega Blaster, então você tem que ver. Não quero. Mas por que não? Porque não quero. Porque não, é só isso. É bem babaquice minha, mas tipo, cara. Não. É bem babaquice minha, tem bem babaquice minha. Ah, mas não adianta, que é, se não for com a cara do jogo, não importa os gráficos, você não vai jogar. Bom, o jogo que eu vou com a cara dele é o Shadow of Mordor. A gente já volta pra pata, aê! Depois de ter fugido! Putida, que triste. Se aqui a gente não foge da pauta, não é catador esse rei. Catador nem, que isso é fato. E pelo jeito que a gente vai vendo do Shadow of Mordor, tem muita coisa pra se fazer nesse jogo. Ele é um mapa que é grande, tem muita coisa pra se fazer. Habilidades dela, tem muita habilidadezinha pra você upar, isso é muito legal. Esse teste daqueles jogos que você termina em uma hora, mas tem tanta coisa que você tá à vontade de se fazer, estende por umas 10. É no extenso, cara. É no extenso, poxa. Eu só tô tendo pequeno detalhe, que tem muito jogo que é assim. Ah, não, tem. Eu entendi a comparação. Skyrim é assim. Você zera o jogo em uma hora e você quer fazer mais, porque tem mais coisas pra você fazer. E Skyrim, só fugindo de novo da pauta, Skyrim eu acho muito maneiro a comunidade que faz mods pra Skyrim. Sim. Meu, eles fazem cada coisa legal, cada zoeira bem montada, sabe? Não dá pra você jogar em computador, é isso. E não só zoeira, porque tem mod que eu vi no... Tem funcionais, né? Tipo, no Skyrim que é muito da hora. É uma missão nova, dá mais 10 horas de jogo. Ai, cara. E tipo, é uma missão que você volta no passado pra tentar mudar o futuro, muito louco. E tem uns que funcionam, tipo, melhoria de gráficos, melhoria de sistema de batalha. Tem o bom do computador é isso, os mods. Tem tantos, até mods, que arruma bugs que a empresa não arruma nos seus jogos. Sim, e tipo, meio que os caras liberaram, faz lá, vai lá que dá certo, papapá. Isso é muito maneiro. Tá, aí chega o usuário da Rockstar e tira os mods. É triste, né? Eu achei só o ruim da parte deles, que eles prometeram que ia deixar liberado, e eles fazem isso. Então. Acontece. Thiago, mas o que sobre... Shadow of Mordor? Sim. Nada mais. Porque na minha cabeça, vamos lá, preciso ter meu Shadow. Eu ia falar Dark Souls. Por quê? É assim. Sem funcionamento da pessoa. Então é isso, jovens. Terra-média, as sombras de Mordor. Então aí também, queiram esse jogo como nós queremos esse jogo e choramos por dentro e por fora e por todos os lados. Por todos os lados. Foi justificado tão bem aqui, ninguém viu. Ah, mano. Mas nunca teve tão bom, ninguém viu. Que merda. Eu não ter visto. Posso primeiro? Você permite, Mr. Eu sou legal. Luxon, filho de Luke, representante de Capitão Planeta. Vai, Planeta! Pode ir. Agora sim. Eu quero falar pra vocês de Yooka-Laylee. Mas ué, assim você sai de Sombras de Mordor pra Yooka-Laylee? Como assim? Mas que porra é essa? que porra é essa, Mateu? Cara, Yooka-Laylee, ele é o sucessor espiritual? Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie, saca? É o... Usa quase subiu o preço também. Subiu o preço. É o calanguinho e o morceguinho, cara. Ai, que bonitinho. Camaleão. É um calanguinho, cara. Calanguinho. Tá, você tá no outro lugar? Calanguinho, mas... Eu vou pesquisar. Assim, é um calanguinho que é um calanguinho. Eu achei muito interessante. Ele é muito bonito. Eu, pelo menos, achei bem bonito. Mecânica dele, cara, ele vai... lembra totalmente. Banjo-Kazooie, Mario 64. Donkey Kong 64. Sim. Crash, né? Crash não lembra tanto Crash, cara. O Crash ainda é mais reto, vamos colocar assim? Ainda é mais linear? Acho que sim. Porque Crash é que era, ele tacava você numa fase, você ia reto. Já o Banjo-Kazooie, o Donkey Kong 64, o Mario, você tá no mundo aberto e pode ir pro lugar. Você não tá especificamente, tem que ir reto. É um cenário clássico de aventura, né? Você tem um cenário, sim. Esse cenário é grande pra você explorar e fazer objetivos nele. Mel, como você falou, o Luke falou, Mario 64 é o básico disso. Vá até o quadro, pula no quadro, faça uma... consiga estrear naquele ponto, voltou, repete isso, A principal expressão dele ter sido Banjo-Kazooie, ele também tem essas referências numa área. É que eu não joguei o Banjo-Kazooie tão bem assim, pra poder falar se ele é assim. Banjo-Kazooie é muito gostoso. O Banjo-Kazooie em si, ele tem muito de você interagir com o personagem. Ah, tipo, exemplo pro bobo. Você tem uma galinha que tá lá. Eu perdi os meus filhotinhos. Busque eles pra mim. Você busca os filhotinhos em pontos diferentes daquele cenário. Entrega pra ela dar uma pecinha do quebra-cabeça que não precisa pra chegar até o final. Eu acho que o Yooka-Laylee também vai ter isso. Provavelmente sim. Provavelmente tenha isso. Mesmo que os trailers não mostrem muito disso. E é um camaleão. É um calanguinho que muda de cor. Eu acho que a única coisa ruim do jogo é o preço. Como falei antes aqui, da gente começar a gravar, eu não concordo de ser R$85. Um jogo indie, não tirando o mérito de quem fez o jogo. Lógico, o cara merece. Só que assim, é indie. Eu acho que no máximo ele deveria custar uns R$50, R$60. Deve ser um jogo que deve durar umas 3, 4 horas. E até você usou como comparação qual o jogo mesmo? O Shadow of Mordor mesmo, ele custa R$72. Entende? Isso na nossa cotação atual. Se acontecer uma mudança quando você ouvir num futuro, você tá ouvindo o João Gilberto, você tá ouvindo isso no futuro, o preço pode ter mudado. Pode ser que o Kalei esteja mais barato, ou o Shadow of Mordor esteja de graça, sei lá. O que seria uma benção, a gente estaria chorando por dentro por fora de um lugar. Mas é isso. Mesmo se a gente tiver comprado antes. É, aí, nossa, que tristeza. Aí ela nasceu no coração. Mas que era voltando, não tirando mérito do jogo, que o jogo merece esse mérito. Mas eu acho que por R$85, ele não vale. E cara, o filme agora é feito pelo Team 17, que é do Worms. Mas acho que eles foram parte do... De produção só? Não, acho que quem fez isso daí... Foram alguns produtores do Banjo-Kazooie, se não me engano. Ou o Team 17 foi tipo publisher, tipo, mas só... Acho que foi publisher, que foi... Eles tiveram no Kickstart pra ganhar dinheiro pra fazer o jogo. Quem contribuiu ganhou. Por isso que eu falo, ele não devia estar tão caro assim. Ele não é de uma produtora grande. Ah, a gente fez, a gente merece todo o dinheiro. Não, ele recebeu uma grande parte de um investimento da ajuda do povo. Tanto que teve um incidente que muita gente tirou dinheiro, mas que isso não é um detalhe, pau, chegar e custar R$85. Sim. Aí, agora, assim, aqui, quando nós estamos vendo alguns trainers, ou tá passando um trainer aqui, que mostra NPCs, entendeu? NPCs que os caras vão falar, tem muitas pessoas, muitos amiguinhos, e mostra no vizinho, mostra um carrinho, e fulaninho, e ticlaninho. Legal. Então, é mais ou menos o que a gente tá falando. Vai ter interação com esses NPCs, pedindo coisas, e você conseguindo essas coisas, você consegue peças porque você quer. Ou sim, pra estender caminho. O jogo também. É um ponto estendedor. Só que isso é muito Banjo-Kazooie. Isso é muito do Banjo-Kazooie. O Mario não tem isso. O Mario, você tem um objetivo. Faça isso. E aí começa no começo da fase. Faça isso com a segunda estrela. Ponto. Donkey Kong, por exemplo, é chegar na fase... Você às vezes não sabe. Muita gente fala pra mim que fica perdido em Dungeons, né? Em Donkey Kong, porque fica perdido e não sabe por onde fica começar. Fica perdido porque ele fica perdido. É tão perdido que até eu falando fica perdido. Entendeu? Pensa nisso. Então é muito, muito amplo o que você pode fazer no Donkey Kong. Então essa ideia de você interagir com o NPC e falar, pô, eu tô precisando disso, foca você no objetivo. Ah, eu preciso fazer isso agora. Tá, beleza. E outra coisa que eu fiquei pensando, por esse preço, será que ele tem pra nossa linguagem? Isso é uma boa pergunta. Isso é uma boa pergunta, nós vamos dar uma... Porque eu acho que isso seria legal nesse jogo, se daqui a pouco você jogar com uma criança. Então, a gente... Eu mesmo não sei inglês, então eu seria uma criança jogando isso. Até a data desse podcast aqui é indisponível em português. Tanto interface, quanto dublagem, quanto legenda. Eu esperava pelo menos uma... Não, eu esperava só interface, tipo menuzinho. Começar, papapá, papapá. Ah não, eu nem ligo, porque a gente tá tão acostumado com jogos que não tem, que você vai saber onde você fazer start, play. É que nem meu ser básico, essa ideia. Eu falei, nossa, nem isso tem em português. Eu falei, tá ok. Tem inglês, tem francês, tem italiano, tem alemão e deve ter mais algumas outras coisas. Tem mais 6 idiomas disponíveis. Menos português. E espanhol e russo. Então não são 6 no total. No total. Uhum. Então, em russo, quem tá na Rússia vai poder ter interface de legenda, não tem dublagem. Nenhuma das línguas tem dublagem segundo a tabela da Steam. Em português não tem nenhuma das outras coisas. Não tem interface, não tem dublagem, nem legenda. Em inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e russo tem interface e legenda. Dublagem nenhum tem. Que é uma pena não ter a legenda. Eu achei bem no estranho. Que você não possa achar pra internet, que às vezes você acha que algum fã fez. Sim, e que esse trabalho de fazer legenda pra jogo, igual fazer legenda pra episódio de, seja de anime, seja de série, acho um trabalho louvável. Primeiro que o cara tá exercitando a língua que ele tá ouvindo. Mas se você também for pensar bem, pros produtores, fazer uma legenda em outra língua até ser uma coisa tão simples, não deve ser tão mais caro pra produzir isso. Eu não vou opinar sobre isso porque eu não sei, eu realmente não sei. Eu não sei dizer. Eu acho que sim. O pouco que eu vi sobre isso não agrega muito mais. Não passa nem de 100, vamos colocar assim, não chega a 100 dólares, colocar mais línguas. Isso assim, a gente tá fazendo suposições. Thiago tem uma opinião sobre essa ideia aí? Não? Não. Não sei também como que funciona. Eu acabei de ver ele falando que nem a mulher lá do... Eu não sei opinar. Eu não sei opinar. Ok, não, tudo bem. Ok, acontece. Pô, meu único ponto negativo já coloquei o preço. O preço. Tá... E o Kalei tá atualmente, como falo, na data do podcast, R$85. O Deluxe dele tá R$105, R$106, vamos colocar assim. Mais um conteúdo adicional de 30. Seria o preço. Que valeria esse jogo. Ah, então, o que eu coloquei? Eu acho que pelo gráfico, pelo tamanho do mundo, eu devia valer uns R$50, R$60. Aí tudo bem. Aí seria um preço aceitável. 30 eu acho que seria muito pouco. Mas 85, quase 90 reais, não. Mas em meio a essas discussões de pressais, não do pré-sal, preços. E o Kalele é minha recomendação de jogo que eu não tenho, mas quero ter, mas quero que vocês também tenham o tesão. Na sua home, esteja passando vontade de ter. Passe vontade querendo ter esse jogo. Porque não é muito legal mesmo. Muito legal mesmo. Ainda mais para pessoas que têm mais de 20 anos, já que vai lembrar da época do 64. Que você referencia tudo, sabe? É muito legal. E tem uma molecada mesmo, molecadinha. Pá. Sim, vai ser legal, mas o que eu falo, que vai ser mais legal para quem tem mais de 20 anos, sim. Que vai bater aquela nostalgia. Vai parecer ninjas cortando cebola nos frentes do seu olho. Você é tão bonitinho que, Luke. Tem um tão bonitinho, pô, tão maldito. O jogo que eu vou recomendar é Darkest Dungeons. Ah, nossa, e como que a gente faz esse pulo de... de ukulele, o calanguinho com o morceguinho, pô, Darkest Dungeons. Não, é calanguinho. E pá, não zoa com o rolê, é calanguinho. Aí sai pra dungeon mais escura, é mais ou menos isso. Sim. Escuridão da dungeon. É, mano, as trevas malignas do mal de uma dungeon. Esse aqui é um bom exemplo? Esse jogo tem em português e custa R$30. Tá aí? Não 30. Deixa eu ter errado, 40. Mais subidos, mais subidos. Este jogo é um roguelike RPG. Você entra nas dungeons, você recebe pra ir pras dungeons e se fuder. Que delícia, cara. O que é legal, tipo assim, você monta sua party. Você tem que tomar cuidado, porque sua party vai ficar doente. Sua party vai ficar estressada. Isso é uma sacada incrível, cara. Estresse, cara. Eu não pensava nisso em RPG, em coisas assim, saca? Você montava party e ia pra porrada. E boa, sabe? Cara, se você anda sem tocha na dungeon, começa a aumentar muito o estresse e os mobs que aparecem são mais fortes. Que delícia, nossa. Esses detalhezinhos que dão muita brilho no jogo. Se alguém da sua party morrer, ele morreu pra sempre. É permadeath, né? Tipo, sim, permadeath. Que triste. Aí, cara, se tem um personagem que tá meio culpado, que você gosta muito dele, você fez alguma cagada e ele morreu, que pena, você vai ficar extremamente triste que você perdeu ele. Que pena, amiguinho. Não volta, não. Checkpoint? Não, fogueirinha? Não existe. Fogueirinha? Tem fogueirinha não, amiguinho. Não tem fogueirinha não, amiguinho. Ô, louco, bicho. Que é legal. E o desenho, né, do jogo é muito bonito também, né? A sim. Arte. Todo estilo de arte é muito bom, cara. Um RPG muito bom. Sim. Achei, gostei da descrição. Darkest Dungeon é um jogo gótico desafiante em turnos de RPG sobre os estresses psicológicos vivenciados em aventuras. Olha que bonito. Uma frase que quase não consegui ler. É que era... Você que joga RPG, você vai em uma dungeon e a turma tá de boa? Não, nesse você vai ver como realmente é uma dungeon. Como que os seus personagens ficam estressados. Como é tenso, saca? Como é tenso enfrentando criaturas... Medonhas. Meu, você não tem o mínimo de coisa. O que, que é aquilo? Como aquilo reage? O que, que se é agressivo ou não? O que, meu... É legal que, assim, você tem que... saber até a posicionação dos seus personagens. Se ele é bom nas duas últimas fileiras, se ele é bom nas duas primeiras, o ataque dele pega as duas primeiras ou se pega as duas últimas só. E se o ataque do cara, como eu vi um exemplo assim, tipo, o cara atacou e tipo, meu, você não pode atacar primeiro que eu. Tipo, o cara é orgulhoso. É um guerreiro orgulhoso que não queria que ninguém atacasse. Sim, uma maldição que esse guerreiro. Tipo, o cara, ele é orgulhoso, não queria que ninguém atacasse antes dele. Como o cara da frente. O cara tinha colocado na frente, atacou antes, ele ficou puto. Que é legal, tipo assim, você deixa um cara na segunda fileira. Você pode ser um ataque que vai jogar ele pra primeira. Sim. Tá, que vai ter todo o seu esquema que você montou ali. E até os ataques dos inimigos podem fazer com que eles mudem, vão pra trás. Não, tô com muito medo. Ai, daí você jogou um pra trás, esse cara que trai não consegue atacar. É, por causa da distância que ele tá. É muito maneiro. Aí só vi essa ideia de luta em fileiras e essa importância de ter o cara na frente ou atrás do grupo, em outro jogo, só que não é esse clima pesado, escuro. É um jogo japonês de RPG também. Ficam dois grupos e você tem essa importância de primeiro mais perto, mais longe, qual ataque tem alcance, tal. É muito legal. O legal é que, tipo assim, tem um inimigo. Se pega e se clica nele, tem 50% e não tomar stun. Uhum. Você, puta, tenta ou não tenta? Aí você tem que ver isso, você tem que saber isso. Ah, ele tem resistência a veneno, então não adianta você fazer um ataque com veneno nele. Tem toda essa sacada pra você saber o que você vai fazer. E digamos que você vá lá e consiga. Chegue na dungeon, explore ela bastante. Yes, saímos vitoriosos da dungeon. Lá, lá, lá. Vamos pra taverna beber vinho e comemorar. Não, cara. Todo mundo quando sai da dungeon tá acabado. Nossa, tá estressado. Tá quase enlouquecendo. Porque é muito tenso. Muito tenso. E essa é uma outra sacada legal. Você pode ir na cidade, mandar as pessoas pra lugares diferentes. Pra taverna, um curar uma doença que ele pegou. Que ele pegou a peste. Você manda ele pro médico pra ele tomar uma injeçãozinha e curar a peste. Olha que bonito. Quem não quer isso? Eu não quero pegar a peste, não. Ah, tá. Cara, mas é legal isso. Tem a igreja, tem o... é um prostíbulo. Como posso falar? Um bordel, não? Bordel. É, acho um bordel fica até bonito. O que é legal, tipo assim, cada vez vai chegando mais heróis. Vamos colocar assim. Uh-huh. Você, tipo assim, você pode... contratar 15. Um morreu, vai abrir pra você pegar outro. Outro, correto. Sempre vai chegando novos, diferentes... habilidades, skills diferentes, coisas, até os defeitos deles, vamos colocar assim, são diferentes. São diferentes. Isso é bem legal. É tipo legal. Assim, você pode ter dois, vamos colocar assim, dois guerreiros iguais, mas a habilidade que eles têm nem sempre são as mesmas. Vai ter todos vão ter as mesmas habilidades, mas qual que eles começam, nem sempre vai ser as mesmas. Ele tem uma pegada muito de Call of Cthulhu também, né? Porque essa ideia de loucura, sim, de estresse. Ai, toda a tensão que tem nisso e os monstros que vão aparecendo cada vez mais insanos, mais visualmente loucos. Tem aquelas pegadas. Você sabe que um causa estresse. Você tem que matar esse desesperadamente pra ele não causar estresse aos seus heróis. Sim, é muito disso, cara. Muito disso. Mais alguma coisa? Tem algum detalhe que você quer colocar? Eu não. Thiago? Também não. Também não? Eu? Fabrício, não. Ah, então, obrigado por perguntar. Obrigado por se importar comigo. Eu sempre pode com essa conversa, né? Tu, cara, não. Essa dupla personalidade tá foda, né? Tá triste, né? Então é isso também. Darkest Dungeon, indicação do nosso amigo Luxon, que é muito boa, cara. Nossa. Não foi Metroidvania. E não foi Metroidvania aqui, ó. Parabéns, acho que veio hoje. Então isso, fecha? Fecha. Temos um programa aqui? Temos um programa. Olha que bonito, cara. Então o programa é isso, então, pessoas. Nossas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do podcast. Agradeço a vocês, depois de muito tempo sem gravar. Primeiramente, ao debut, nosso amigo Thiago. Nossa, pela primeira participação dele. O descabaçamento. Com o dedo. É tipo calango / camaleão. É essa a tradução, entendeu? O cara tinha que falar debut, eu falo descabaçamento. E é nosso sempre aqui amigo, representante do Capitão Planeta, filho de Luke Luxon, que está aqui do meu lado. Fazendo a bolsa pro Capitão Planeta. É isso, muito obrigado a vocês dois, valeu mesmo. Obrigado. Eu fico tão triste que o brasileiro é o coração mais inútil. É triste, né? Como, planeta, se deixa isso? Meu Deus. Agradeço a vocês hoje, agradeço a vocês que estão aí ouvindo. Muito obrigado a você que ouviu, a você que não ouviu ainda, mas foi ouvir depois, então já tá agradecido. Muito obrigado a você que baixou, muito obrigado a você que ficou com aquela coceirinha pra clicar em compra agora, sem ser promoção. Ou pra você que comprou. Se você comprou, manda pra gente falar: comprei. Seus trouxa. Manda isso, hashtag seus trouxa. Hashtag não vou passar vontade. É, cara, nossa. Não passo vontade, não. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. E, pera, música do final. Eu quero uma música no final agora. Qualquer coisa. Se eu falar, eu vou falar porcaria. Então, pensem rápido aí. É, você vai falar porcaria de um jeito ou de outro. Não, eu sou um cara democrático. Se tem alguma coisa aí, rápido, vai. Tiago? Música? É. Cara, eu só uso heavy metal. Não, não é música. Que pena que não é música. Heavy metal não é música. Oh, meu Deus. Ué, vai que eles não gostam. A música de Undertale, que ela esqueceu de nome. Aquela quando... Não é Mega alguma coisa? É Mega Maníaca, né? Sei, eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Então, fiquem aí no final com a música de Undertale, que eu esqueci o nome agora, mas vai estar tocando lá agora. Bora.